164, índice de redução para aproximação. Reduzido, 164. Redução de velocidade 1809. Está reduzindo o 1097. 1097, o tráfego para sede encontra-se a 8 milhas, posição 12 horas, com ground speed de 1809 em redução, 1.732. Poxa, está com 160 agora. Gol 1620, redução de velocidade 2009. Já mantendo 209, gol 1620. 164, completo final do procedimento em LS X-Ray, chame torre 1985. 285, 1964. 10, livre pouso azul 27 no 5. Corrigindo, gol 1620, para interceptar o curso do localizador, curve à direita na proa 130, desça para 4.000 pés. 130, 4.000, gol 1620. Controle, o senhor é 3367, poderia voar na proa de Duna para estar para bastante? Então, 3367, negativo Duna, confirme a proa do desvio. A informação está exatamente sobre pelo, a gente precisaria voar a proa 210, pelo menos. Confirme se tem condições de efetuar o desvio pela direita na proa 240. Afirmativo, porém vai ter que voar até após ou através de pelo. Gente, então, curve à direita na proa 240, descendo para o nível de voo 060. Proa 240, descendo ao 060. É 6327, mantém o ponto de espera. Corrijuxa, né? 6227, mantém o ponto de espera. 6227, vai mandar. Autorizado ILS para o Golo 097. Golo 097, livre ILS, aporte estabilizado. Ajuste 1011. Vai chamar estabilizado, 1097. Autorizado, 1164 da Gol, 810. Cliente, autorizado pouso, 290 graus, 05 nós. Livre pouso, 1164. 190, completar? Afirmativa, pode sair. Cliente, desço para 4.000 pés, ajuste no 019. 4.000 pés, vamos para 190, 019 a gente. Gol 1620, desço para 2.000 pés, ajuste 1011, livre LS X-Ray, pistola 0, reporte estabilizado. Ajuste 1011. Reporte estabilizado é X-10, gol 1620. Excelente, condições de ingressar e alinhar para decolagem imediata. Afirma, alinhando agora então. Autorizado. Oi. Autorizado, 097. 2097 completa com a torre 1.8 decimal 95. 2.95. Pessoal, a aeronave na escuta do controle de Salvador. 900 pés de teto, 4.000 de visibilidade e chuva leve sobre o campo. Não necessário cotejamento. Sua escuta para autorização de pouso, 1097. Gol 1164 no solo 28, livre à direita, solo 121 decimal 9. Direito das aeronaves. Oi. 367, inicia redução 200 nós, é o número 3 na aproximação. Iniciando a redução, tá 3367. Ajo Xané 6227. Pan 3367, tráfego que precede na aproximação, posição de 1 hora, 10 milhas, rumo este, mantendo 3700, interceptando o curso do localizador. Está ciente do tráfego, 3367. Gol no 097, autorizado pouso 280 graus 049. Leve pouso que está no 097. Oceanair 6227, decolou os 30, chame o controle de Salvador, 199 decimal 8. 098, 6227, boa tarde. Xané 6227, contato radar, suba nível 360, direto Leda. 360, direto Leda, 6227. Estabilizado 620 da Gol. Colo 620, ciente, complete aproximação, Xantorre 18, decimal 95. 1895, boa. Boa. Salvador, bom, agora no 620, passa em Serra. Gol no 620, teste estimado 800 pés, chuva leve a moderada sobre o campo, pista molhada, chame avistando, iniciando a remetida. Chamará, gol no 620. Gol no 097, no solo 31, libere pista na próxima direita, solo 121, decimal 9. Direita 129, obrigado. Para o localizador, curva esquerda para o 140 nesta ponta. Assente, curvando já a esquerda, o 3367 já está interceptando. Gol no 620, chuva moderada sobre o campo. Avisou, gol no 620. Autorizado o pouso, 280 graus, 049. Está livre o pouso, gol no 620. Na minha 326 tem que fazer um desvio de máximo 10 milhas à direita aqui pro até a 230. Pode chegar na 227 com quantas milhas? No máximo 10. 7, eu posso te alterar. Utilizado no final, 3367. Gente, 3367, complete aproximação, Xantorre 18 decimal 95. 1895, tá já. Salvador, boa, até 3367, passando o externo. 3367, teto estimado 800 pés, chuva leve, a moderada, cruze avistando. Cruze avistando, 3367. Gol no 1620, no solo 35, livre à direita, solo 121 no décimo 9. 219, Olive Bravo, 1620. Só confirmando aí, chuvalé, tá? Valeu. Dia 08, controle. Escuta, prossiga. Vento de 270 com 5 nós, aguardando instruções da torre, talvez seja necessário mudança de pista, ok? Conheço, Guardião Agarosa. Confirme. 6367 avistou, 900. Gente, autorizado pouso, 270 graus, 05 nós. Livre pouso, tá 3367. Condições de efetuar pouso na pista 0 com as condições formadas? Formativa. Gente, apenas para refrescar, 900 pés de teto, 4 mil de visibilidade, chuva leve, vento 270 nós com 270 graus com 5 nós. Essas condições, o guardião geral. Gente. 08 terça, para 2 mil pés, ajuste no 011, livre LS X-Ray, reporte estabilizado. Passando para 2 mil, ajustado no 011, reportará estabilizado o guardião 08. Xanar 6327, autorizado alinhar e manter. Pistão a zero. Autorizado alinhar e manter, Xanar. TAM 3367, no solo aos 36, liga à direita, solo 121, decimal 9. 219, moço. O 3.67 reporta que a pista está escorregadia, ok? Gente, grato. 2.25 aqui por mais 20 milhas, ok? Pode ser meu Xanay 6227? É o 6227, isso aí. 2.25 por 20 milhas. Oi, chefe. Guardião 08, até informa pista escorregadia. Gente, 08. Autorizando a decolagem, o Chiné 626327. 53 milhas rumo oposto, mantendo o nível 190. Na gente, incrementando a razão para cruzar o 90, então 6327. Gente, grato. Xanar 6327, decolou os 38, chame o controle em 119 decimal, 119 decimal 8. 2198, Xanar. Contato radar, suba nível 240. Atenção autorizada ao 240, Xené 6327. Xené 6227, tráfego superado. É, a gente monitora o tráfego na esquerda. 251, decimal 1, Alterna 123, decimal 8. 251, 238, 6227, boa tarde. Controle, Salvador, autorização, voo da presente, 6327. Autorizado, 6327. Coação, 6327. Localize o Guardião 08. Gente, o Guardião 08, complete a aproximação, chame torre no 8, decimal 95. Camarada 85, Guardião. Salvador. Salvador, boa tarde, o Guardião 08, intercepta o localizador. Guardião 08, teste estimado 800 pés, continua a aproximação, chama avistando. Chama na avistando, Guardião 08. Salvador, Oxiné 6327, forma uma formação em São Paulo, que forma desvio à direita da rota 225, aproximadamente 20 milhas. Gente, Oxiné 6327 está livre de desvios, reporte alterno. Vai formar alterno de desvios, Oxiné 6327. Oxiné 6327 após desvios, voa coral. Após desvios, coral, Oxiné. Salvador, Guardião 08, você está com visual agora, o... quem é que está aí visual com o campo? Ciente, autorizado pouso, pistão no zero, vento 260 graus, 069. Essas condições, livre pouso, Guardião 08. Escapeta 5119, decimal 8 para o controle de salvador. Escavel 75, este é o controle Salvador, está sob contato radar, 4612 milhas sudoeste do VOR Salvador, mantém nível 190, está presente voando VOR Salvador, após VOR Salvador, voa Quântica. Mantém 190, está presente Salvador, após Quântica. Fecha da rede. Controle Salvador, Chinemea 327, voando morador de coral. Informa que deseja manter o 180 como sinal. Gente, o Chinemea 327 submantém a nível 180. Forma tráfego posição de 12 horas, 29 milhas rumo oposto, mantendo o nível 190, Charlie 130. Sente o tráfego ainda autenticado, vai manter 180, Chinemea 327. Salvador, azul 6918. Azul 6918, seu controle Salvador, acione identificação. Vê se mantém a nível 200, ajuste 1011, via correção. Chegada TPIP1. Chegada TPIP1, recife ao nível 200, azul 6918. Form tráfego, posição de 1 hora, 18 milhas, rumo nordeste, cruzando correção, mantendo o nível 190, Charlie 130. Tráfego adicional, posição de 11 horas, 34 milhas, rumo sudoeste, cruzando nível 150 para nível 180, um Airbus 318. Copiou o espaçante do tráfego, azul 6918. Chinemea 327, está presente, voa Block, para interceptar a chegada Block 1 no prédio. Proa de Block para o 6327 do Chinemea. Atingindo 200, azul 6918. Gente, azul 6918. Mantenha nível 200 inicialmente. Mantenha 200, azul 6918. Chinemea 6327, voa direto Zé, está presente? Direto Zé, 6327. Azul 6918, tráfego superado lateralmente em nível. Vê se mantém a nível 0, correção, 120. 120, autorizado, Azul 6918. Autorizado cruzamento. Informação do avião vai confirme. Vou radião vai ligar na hora. Autorizado o ingresso. Controle Salvador 069, 18, desvio à direita, proa aproximada 110, por aproximadamente 15 a 20 milhas. 110 por 20 milhas, confirmo. Confirmo. Livre desvio, 069, 18, reporte ao término, reaproando o PRIM, Oscar, Papá, Romeu, Índia, Mike. 69 noite. Frequência livre, Guardião 08. M6327, 3 milhas para a posição coral. Serviço radar terminado, mantenha nível 180, chame Léo, 120, decimal 1. Ok, ativa também Léo, descida para chamar Léo, 120, chame 6327. Voando o PRIM, azul 6918. Gente, azul 6918, condições de reaproar TPIP, Tango S, Papá, Índia, Papá? Afirmo 6918. Entra. TPIP 6918. Azul 6918, vê se mantém a 4 mil pés. 4 mil pés, 6918. Poderia confirmar o ajuste para azul 698? Piste 1011, azul 698. 1011. Sou Salvador, o Cascavel 75 está curvando aqui 10 graus à direita por 5 milhas para livrar a formação. Pente Cascavel 75, está livre de juiz, reporte ao término, reabrando o Conde. Reporte ao término, Cascavel. Azul 698, estou em forma. Perto 1000 pés, visibilidade 4000, chuva leve sobre o campo. Gente, 698, graças. Avistado, livre táxi, chame alinhado e pronto, pistão na 7. Vai acionar e chama para o destino táxi, ok? Gente, sem problemas. Desce para 2000 pés, ajuste 1011. Após ter pipo, voa USAN e completa o final do procedimento ILS. Zulu, pista 28, reporte estabilizado, azul 698. Azul 698, autorizado. Desce para 2000 pés, ajuste 1011. Após ter pipo, voa USAN e reporte estabilizado no ILS Zulu, azul 698. Autorizado o táxi, a linha mantém pistão na 7. Papá Romeu, Charlie Alfa Tango. Autorizado o táxi, vai alinhar e manter o Charlie Alfa Tango. Salvador, boa tarde, é o azul 9543. Azul 9543, Torre Salvador. Quanto espera da 28? Pronto, decolagem. Alinhado e pronto, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango mantém a posição. O azul 9543, a linha decola de imediato. Positivo. Mantenha a posição, desconsidere, mantenha a posição. T9543, mantenha a posição, considera 28. Papá Romeu, Charlie Alfa Tango, autorizado a decolar, pistão no 7, 230 graus, 069. Esse ano, tá? Estabilizado, azul 698. Angel Lumia 98, complete a aproximação, chame torre 18, decimal 95. 1895, graças. Sou em Salvador, azul 6918, final de 7 milhas e meia. Azul 6918, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Aguarda autorização, azul 6918. Alfa Romeo Charlie Alfa Tango, decolou 01, curva direita, corredor axé, chame o controle em 119 decimal 8. Curva na direita, ingressando no axé, vai chamar 1980, grato. Alfa Romeo Charlie Alfa Tango? Charlie Alfa Tango, crucido. Decolou 97, está curva na direita, ingressando no axé, para sobrevoar no Iguatemi, senhor. Gente, Charlie Alfa Tango, condições visuais, 500 pés, ajuste no 011, não recebo no radar. Reporte visual com o Iguatemi. 1-0 no UNO, vai manter condições visuais e iniciar reportado início do sobrevoo, Charlie Alfa Tango. Pista 28? Negativo no momento, passando 900 pés. Gente, chame avistando ou iniciando a aproximação perdida. Gente, 698. Vista, azul 6998. Autorizado pouso em pista 28, 220 graus 069. Autorizado pouso em pista 28, azul 6998. Estão com tudo? Não, escuta. Caso seja necessária a aproximação para a próxima ao eixo da pista 28, reporte ao controle. Desculpa, senhor, não entendi. Caso seja necessária a aproximação para o eixo da pista 28, aproximação que eu digo chegar próximo ao eixo, reporte ao controle. Ah, ok. No transés do Mundo Plaza, eu vou solicitar o senhor para ingressar no setor, ok? Gente. Tá mantendo a linha do litoral, seu levantado. Gente, ajuste Salvador no 011, recebo com 600 pés em altimetria. Gente. No 011, 550 pés agora. Salvador, muito bom. 2789, azul. Azul 2789, show controle de Salvador, chama identificação. Esse mantém a nível 110, ajuste 10 no 1, direto Irem para interceptar a chegada de pitch. Esse Irem vai descer para 110, azul 2589. Controle, o Tele passando, está no través do Mundo Plaza. Se autorizado, vai livrar o Oriente Litoral para ingresso do Embraço no Guatemi. Gente, Thiago Alfa Tango. Autorizado o ingresso e reporte no local de sobrevoo. Vai reportar no local de sobrevoo, está levantando. Alto 543, pronto. Deixa eu aguardar. Lu 9543, autorizado decolar, pista 28. 220 graus 069. Iniciando decolagem na 28 azul 953. Torre passageiro 2231 no ponto de espera, 28, pronto. Torre Salvador ciente, mantém o ponto de espera, pista 28. Mantendo 2231. Passarela 2231, não autorizado alinhar e manter a pista 22. Ali mantendo, 23. Azul 9543, decola 04, chame o controle de Salvador, frequência 199, decimal 8. 198, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde, o Azul 9543. Azul 9543, contato radar, suba nível 080, direto feira da presente. 080, direita agora está autorizada, Azul 9543. Cascavel 75 afastado meia dúzia, 2 milhas, nordeste do VR Salvador, mantém nível 190, serviço radar terminado, chame Aracaju 120, decimal 3. Cascavel 75. A sua escuta prossiga? Meia dúzia de milhas para a posição onde? Mantém nível 190, serviço radar terminado. Chame Aracaju no 20 decimal 3. Vai chamar Aracaju 203, Cascavel. Controle o Azul 9543, solicita manter o nível final 020. Gente, submante correção, mantenha nível 0620, Azul 9543, direto feira. Está direto, 060, obrigado. Azul 9543, reporte na 40ª mesa. Salvador, o Azul 2789 descendo para o 110. Azul 2789, ciente autorizado, desce e mantém a 4 mil pés. Com as 4 mil pés, o Azul 2789. Paredo 2231, não decola 09, chame o controle de Salvador, 19 decimal 8. 19, 8, 2, 3, 1. O Xener 6355, informação de tráfego. Um helicóptero. Aguarde o tipo do helicóptero, está 8 milhas no continente, 600 pés, setor. Sudoeste de Salvador. Matiu, sente o tráfego helicóptero, Xanel, tipo Alfa Serra 50, tipo do helicóptero. Aguarde autorização para decolar. Matiu, ingressando agora 2-2, sente o tráfego, autorização, Xanel, 35. Paredo 2231, contato radar, suba nível 160, direto Barreiras. 160, direto Barreiras, informa que não cumpre o perfil ATC. Gente, submeter nível 160, direto Barreiras. 160, direto Barreiras, graças. O Xener 6355, autorizado decolar, pista 28, vento 190 graus, 049. Autorizado decolagem, pista 28, chinela 355, vai ser pro até 2500. Salvador está 4778.0 da 28 pro. TAM 4778, autorizado alinhar e manter, pista 28. Alinho e mantém 28, 4778. Chanel 6355. Decolou aos 1-1. Chama o controle Salvador em 1-9-8. Decolou o controle Salvador, Chanel 6355. Desvio, reporte ao pé. Gente, reportarei aí, voando e pitch. Controle Salvador, boa tarde, Chanel 6355, cruzando 1500. Chanel 6355, contato radar, suba nível 360, após 2 mil pés direto. Ativo 360 direto, é um pós 2 mil direto Leda, Chanel 6355. Autorizado decolar, pista 28, vento 180 graus, 049. Iniciando pista 28, é o 4378. 31 está livre de desvio, reporte ao terra. Reportará a área pro ano, grau, 2231. Salvador, Oxanar 6355, possibilidade de voar de ótima para de uma formação. Chanel 355 inicialmente livre de desvio e será coordenada para o Edmonte. Partiu então, aguardando a coordenação na Pode Monte, vai ter 5. Está livre de desvio. 543, sem condições visuais, solicita cancelamento do plano para seguir a descida para o tipo de tráfego em Cerecosan. Frente azul 9543. Está a 2 milhas de Feira de Santana, mantendo o nível 0620, desce para a altitude de tráfego de Feira de Santana, nenhum tráfego de conhecimento do controle Salvador. Ajuste em Salvador para referência no 0111, tem frequência livre da presente para a autocoordenação. Positivo, ciente, está presente na coordenada frequência livre, ciente do ajuste no Ion Salvador. Obrigada, beijão. Controle de Salvador, boa tarde, eu tenho 4778, cruza 1500. Confirme, é o TAN 4778? Afirmo, 4778. Gente, acione o transponder, não recebo o TAN 4778, transponder 5544. 5544, 4778. O TAN 4778 está para a direita, presta a formação, senhor. TAN 4778 está sob contato radar, suba nível 330, com curvas pela direita, livre de desvios, reporte ao termo. Confirme apenas a PRO e por quantas milhas manterão mesmo. Só um minuto. Aron está livre aqui na nossa PRO, pode ser? Jetway na proa de Aron, ascensão nível 330. Aron 330, 4778. Azul 27, azul 2789, após desvio, voei na proa de Uzan, desça para 2 mil pés, ajuste no 011, livre ILS Zulu, pista 28, reporte estabilizado. Matheus já tem condições aí de voar Uzan, descendo para 2 mil pés, o azul 1000 e... 1 ajuste com o azul. Afirmativa, ajuste 1-0-1-1. 1-11, obrigado. Leme 355 para desvio, joio em ótima. Para desvios, ponte, vou meter 55, muito obrigado pela colaboração. velocidade baixa para sobrevoar Maragogi. Charlie Alpha Tango vai estar presente para Maragogi? Ah, sim, irmão. Pede. Salvador, boa tarde, Azul 279, mantendo 160, pois de 20. Azul 2711, está sob contato radar, afastado meia dúzia, 2 milhas, nordeste do VR, Salvador, mantém nível 160, reporte no ideal de descida, vou indo por adiante para interceptar a chegada e pitch. Poderia soletrar, paixão? Tanto, Alfa, November, Tango, Oscar. Por adianto, interceptar a chegada e pitch, o Azul 279, reportar a ideia. Foi 4778, mano, pro 030. Gente, Azul 4778, livre de juiz. É o TAM 4778. Gente, o TAM 4778 está livre de juiz. Por quantas milhas material de juiz? O TAM 4778? Por 30 milhas. Se autorizar para o Joelen, facilita. Gente. Controle passarelo 2231 já reaprovou barreira. Gente, Azul 2231. 6355, chame sempre o Recife em 125 decimal 1, alterna. 123 decimal 8. 25 na cela, na 123, 8 chama 355, obrigado, boa tarde. Boa. Luta estabilizada, 2789, final de 8 milhas. 7 Azul 2789, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 95. 295. Boa tarde, o Azul 2789. Azul 2789, continua a aproximação, pista 28, chame avistando, iniciando o procedimento de aproximação perdida. Essa é a ideia de teto aí pra gente? 700 pés, eu estimo. Bem, tranquilo. 2711, pop down descido. 7 Azul 2711, desça para 2 mil pés, ajuste no 01. 2 mil pés, no 01. Após desvios, vou indo pro do Romeu Fox 018. Após desvios pro do Romeu Fox 018, da 4778, obrigado. Da 4778, chame centro Recife 126 decimal 85, alterno 125 decimal 45. 265 255, da 4778, obrigado, boa tarde. Boa. Azul 9543, prossiga. 5 pontos de espera da 28, pronto. TAM 3155, mantém o ponto de espera, pista 28. Mantém ponto de espera da 28, TAM 3155. Gente, Azul 9543. Confirme o nível que mantém. Aguarde instruções do Centro Recife, já estamos em coordenação com ele. 2789, avistou 800 pés, tá? Ciente, autorizado pouso, pista 28, 170 graus, 04 nosso. Primeiro pouso, 28. Charlie Alfa Tango, prossiga. Está na sua cidade Itaparica, coordena livre, senhor, está presente ou não tem escuta? Coordena livre, Charlie Alfa Tango. Livre, obrigado. 9543 voando na proa de Mastruga, presente? TAM 3155, autorizado alinhar e manter, pista 28. Alinha e mantém na 28, TAM 3155. Azul 2711 no solo 23, libere pista esquerda, taxiway delta, mantenha a taxiway delta. E chame o solo Salvador em 121 decimal 90. Esquerda, mantenha a delta e chamar solo 219, 2789. TAM 3155, autorizado decolar, 150 graus 05 nós. Livre decolagem 2239. Azul 95438.